648 final, chame todos, 986. Romeu Eco Victor, o vento 090 graus 14 nós, livre decolagem pistão no 7. 110, Lua de Zero, 13 de Zero, 159, 14, tudo que eu vou anotar. Guarda o momento. 7 livre. Boa tarde, eu vou 1648 na final da 10 Machado Secado Campari. Alfa Vitor Juliette, ponto autorizado, pistão no 7, o vento 090 graus no 09. O Alfa Vitor Juliette copiou a informação? Gol no 648, continua a aproximação, aguardando o eixo livre para informação à sua esquerda, aproximando para a pista auxiliar sem interferência, um Charlie no 50. 29, avista o gol no 642. O Romeu Eco Victor, decolado aos 1800, controle em 119, decimal 35, bom voo. Ok, 1935, Romeu Eco Victor, obrigado. O gol no 648, para informação, tráfego Charlie 150 à sua esquerda. Agora 800 pés, aproximando para a cabeceira auxiliar sem interferência, ok? Aguarda apenas a autorização. O Alfa Vitor Juliette prossegue para o farol de Itapuã, aguardando instruções. Gol no 648, o vento 080 graus no 4 nós, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso. O Alfa Vitor Juliette dá presença autorizado já curvar e reporta cruzando a final da 1028. Suba para 1.000 pés o Alfa Vitor Juliette. Autorizado cruzamento, durar cada hora do pé, da Juliette. Sou Romeu Eco Victor. Autoriza a torre de bridge. Autorizado Varmida, negativo bridge, Romeu Eco Victor. Vou te pegar. Negativo, sou Juliette. Alfa Vitor Juliette, apenas para informação, prosseguindo para o farol de Itapuã, a 500 pés, temos um helicóptero, um Robson 44, reporta visual com o mesmo, ok? Uma 648 no solo ao 02, liberando próxima direita via Fox, chama solo no 21, no decimal 1. Ao ligar a direita via Fox, 21, decimal 1. 1, 2, 1, 1, o solo. 2, 1, 1. Oi, autoriza o cruzamento da 1028, essa Vitor Juliette. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette está autorizado, circuito padrão da 17, reporta final. Para pouso, Alfa Vitor Juliette. Apenas confirmando o motivo da remetida foi o vento? Afirmativo. Sim, sim. Estou comandando essa barra, Romeu, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima, prossiga. Lima passou o farol de Itapuã para cruzamento com a VT 228. Afirmativo. Afirmativo, destino confirmando a busca vida? Destino busca vida para o pouso corte. Sim, está livre o cruzamento da 1735, reporta para o cruzamento da 1028, Lima, Delta Lima. Okay, reporta o cruzamento 1735, reportará para 1028, Lima. Delta Lima, está autorizado o cruzamento da 1028, reporta 30 segundos para pouso em busca vida, ok? Mantendo a escuta da torre. Ok, reportará 30 segundos para pouso, em busca vida Lima, Delta Lima, grato. Final, repete, convite Juliette. Confirme. Tenta uma centena com 13 nós. Vamos já manter meu pé até o chão. Papo ideal. Vamos direto na 301, suba ao Vermes. Vitor Índia Juliette, livre acionamento, reporta para o táxi. Vitor Juliette, solo 06, backtrack autorizado, reporta livrando pista via táxi Oscar. Na via chegada Mari, ajuste 1.011. 2.000, via com a maré estabilizada, né? 3 a 4. No 706, 2000 feet, assume Sherry 101, via the alias. Cover 076, please take the audio to the end. 2000 feet, assume Sherry 101, man. Call 076, sir, take the audio to 2000. Alfa Vitor Juliette, está na frequência livre. Lima Delta Lima, descida Tristério, vento em Salvador 090 graus no 3 nós, reporta no solo controlado. Reportará no solo, Delta Lima. Autorizado o espaço 6314. Espaço 314. Frequência livre, Lima Delta Lima. Voadora ou 6314? Negativo. Obrigado. Icona 076 Alpha 7 Mike Minor, runway 10. 076, contact tower 186. 186, thank you, bye-bye, Icona 076. Bye. Condo 076 on 6 Mike Minor. Condo 076, good afternoon, check land gear. Clear to land runway 10, wind 090 degrees, 13 knots. Condo 076, check clear to land runway 10. Juliette, confirmo o PB. 07, táxi autorizado, reporte para ingresso, pistão no 7. Índia Juliette, a Lima está em pista no 7. Vitor Índia Juliette atentando as três turbulências do Boeing 767-300 pousando 990, quando pronto, livre decolagem, vento uma centena com 17 nós. Pousar 990, ok? Ciência, reporta iniciando, Vitor Índia Juliette. Azul 4065, ali mantém pistão no zero. Vitor Índia Juliette. 076 on the ground at 16, now ground 11-19. 11-9, condo 076. Correction 11-1. 11-1, condo 076. O azul 4065, vento 090 graus, 15 nós, livre decolagem, pista 10. Oi, 118-612. 807, completa a chegada Bonf para 2.000 pés, autorizado LF no Ion. Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, circulando, se escuta. Vitor Índia Juliette, meu pé, corredor Axé. Axé, Juliette. 6314, eu continuo a aproximação, informarei pistão no zero livre, para informação em breve da Azul, iniciando rolagem. Trabalho no estado 314. O Xaner 63 no 4, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus no 4 nós. Teve pouso, só baixado checado, 63 a 4. Azul 4065, decolador 119, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, azul 40, 65, obrigado, tchau. Meu Oscar Bravo, prossiga. Entendido, mantendo 500 pés, reporta no farol da barra, Romeu Oscar Bravo, 0219, posição normal, ainda não está recebendo. Salvador, boa tarde, azul 4462 para descida. Azul 4462, boa tarde, chegada a Mari, destra 2000 pés, 2000 pés, 1011. Mari, 2011. Salvador, good afternoon, azul 4065, passing 2000, coming 360. 360 clear, Dial Departure. Ok, Dial Departure, clear to flight number 360, confirmed for 4065. Fly to Dial, 4065. Direct Dial, Azul 4065, thank you. Destra 3 mil pés na via, chegada Mari. Via Mari 3 mil pés, 1011. Mato 392, descer para 3 mil pés na Mari. Via, chegada Mari, 1011. Motor de Salvador, muito boa tarde. 396 da Gol, passa 220 para 190. Boa tarde, desce até o nível 50, 050, na via, chegada Mari, no 396. 50, para o dia, chegada Mari, 396. Motor de Salvador, zona 7, aqui, zona reserva, descer. 3217, desce para 4 mil pés, 1011. Tá bem melhor. O Xaner 63 no 4, no solo 22, libere próxima direita via Fox, solo 121, decimal 1. 21, 1 para Vibra, 3 a 4. frequência livre, Juliette. O meu fica bravo em sua posição. Fica bravo, posição. Chama a torre agora 118, decimal 612, igual 807. 8862, 807, obrigado, boa tarde. Azul 4462, autorizado a LS, reporte estabilizado. Amará estabilizado. Então 3217 é o número 4 na aproximação, redução para 2009. 300, reduzindo para 3209. No 396, forma indicada. 396, motelo 250. Gente. Boa tarde, Gol 807, uma milha do externo, baixada instalada.